Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais AzillaCast. Isso aí, né, mano? Seus comentários. A galera já tava nos comentários, mano, dizendo que o Manel ia queimar todo mundo na live, né, mano? Pega fogo, cabaré. A putaria maior de todas. A maior putaria de todas, né, que a gente tá aproveitando aqui né, a live do Manel, né, que é... Esse cast aqui vai ser patrocinado pela live do Manel do Among Us, né, velho? Vai ter aí a live, né, Manel? Depois da nossa live aqui, vai ter a live do Among Us, né? Que é um jogozinho aqui, ali que é dessa galera, putaria aí mesmo, do cara fazer fofoca na vida dos outros, né, mano? O Amugzão. Entender, galera, que a próxima live vai ser a extensão dessa live aqui, tá? É, Nós pessoas frescando e descobrindo quem é o assassino. E normalmente exatamente. O eu acho. A primeira vez que eu joguei, mas duas primeiras partidas, mas as duas primeiras partidas que eu joguei, mas foi o impostor, mano, no jogo. Caralho. E ainda ganhou, uma cagada. Eu sabia o que tava fazendo. Cagada, ó, doido, mas o cara é um mestre, mas ali no jogo. Fazendo. Ô, putaria, viu, mas aquele jogo é massa. O jogo é divertido. Inclusive, já se inscreve aí no canal se o cara não é inscrito, né? Se você não é inscrito, já... Segue a gente nas redes sociais aí, @azileitor no Instagram e @azileitor no Twitter. Vixe, aí rola outra vitamina, né, Manel? Aí. Opa, vitaminazinha. Outra vitamina. A gente tava ouvindo aí os sons de... Fazer uma fofoca aqui que a live atrasou. Oi? 20 minutos, porque a mulher do Manel inventou de fazer uma vitamina zona loucura aí. Putaria. E ele se nega a usar o botão de mute da porra do headphone aí. Botão de mute ali a gente tem que apresentar pro Manel, né? Depois aí, né? Botão de mute. É pros fracos, não sei o que. O pior, mano, é porque a gente, ei, Manel, não tem botão de mute não. Aí ele mostrou assim, até aqui o botão de mute. Por que é que tu não usa, mãe? Não, porque eu não. Esse bicho tem, mas eu não vou usar. Vamos se fuder aí, Ô, putaria, viu, mas... Agora tem um link aí na descrição aí da live do Manel, né? Porque a gente vai terminando essa live aqui, a gente vai lá pro Among Us pra dar umas jogadinhas lá de Among, que é massa, né? Então tem um link aí na descrição. Vai ser uma zoeira da pesada, zoeira, zona tá sinistra. Mano, eu tô dando os 90, né? Ei, mano, falar nisso antes. É isso aí, é porque a mulher do Manel disse que era pra ele maneirar no linguajar, né? O bicho usando os palavrãozão da pesada ali. A mulher dele tá tentando frear esse bicho aí. O Rollcast RPG falou aqui, ó. Longe de mim querer fazer fofoca, mas disseram que o Manel tem medo de baratas. Isso aí a gente já sabe, né? Mas... Não é não, Manel? Manel aí... O bicho tem que cobrir aí. Ei, mas já que o cast é de fofoca... Vixe, eita, vai começar. Eita, vai começar aí. Pera aí, mas antes de tu começar a falar, mano. Eu queria dizer que o... Pera aí, mano, deixa eu dar meu aviso, mano, antes de falar, mano. Fernando aqui mandou uma mensagem, viu, e disse que espera que tu não queime ele nesse programa, viu? Só antes de tu começar a primeira aí, só pra depois dizer que tu não foi avisado. Na verdade, eu só ia dizer que na verdade, verdadeira, quem tem medo de barata é o meu amigo Alessandro, que é o famoso Magueta. Magueta. Ah, quer que tem um Maguetazão aí? Pois é, mas essa lenda aí não pode chegar nos ouvidos dele, né? Tá bem isso. Contei a origem do apelido do Magueta, pro pessoal se situar. É porque ele é mago rei, desnutrido. Aí a galera chama ele de Magueta. Mas na verdade, quando o meu. Ele é amigo do meu irmão, né? Aí quando ele era mais novinho aí com meu irmão e tal, enchia a cara aí pelos bares da Bela Fortaleza. Aí pegaram ele, foi mano. Mago porque ele era mago rei, né? Aqueles mago rei assim. Hoje em dia ele até tá mais gordinho aí. Pegou um. Bicho comeu um pouquinho mais, foi, Manel. Acho que ele casou, né? Aí depois que casa, aí já era. Também engorda de qualquer jeito. Isso aí é uma desgraça, né, Manel? Pode ver o caso do Neto aí, ó. O Neto começou a perder uns quilinhos agora, o pobre. Macho, a turma aqui tá pedindo pra contar a fofoca do Manel na caixa d'água, hein? Tá pedindo aqui. Diabo de fofoca. Diabo de fofoca é essa, Manel? Na caixa d'água zona aí, mano. Não, isso aí não foi uma história que eu contei do maluco que jogava lá na locadora, macho. O nome dele era. O apelido dele era Caixa d'Água. E a galera aí que tá fazendo. Apelido do cara lá e todo mundo e esses loucos aí da live dizendo que sou eu. Mas não era uma. Galera aqui da live, mano, tá fazendo uma denúncia, Manel. Bota a música denúncia. De denúncia aí. Denúncia. Com a música zona de denúncia. Denúncia. Acho. Pra como. Os caras aqui fazendo uma denúncia, ó. O pai, Pedro Lucas, o pai da live do Manel é que a gente manda ele se alongar e ele fica rebolando. Já vê isso? Tentando seduzir o público, né? Gabriel Souza. Não alonga e faz o collation. Já vê isso, mano. Não, ele tá delirando aí. Ixi, é o Pedro, ó. Ele é pilantroso, o Pedro. O Laerme tá dizendo aqui, ó. Ei, Manel, começa logo a falar do Betinho Love aí. Betinho Love. Betinho Love, tu pode falar, né? Betinho Love. Betinho, ali, mano, aquele tá gordinho. Quem? Acho. Eu ouvi falar aí, né? Contam as más línguas aí, mano. Que o Betinho Love, mano, casou com uma mulherzona carrasca que só, mano. Esse bicho não pode nem olhar pro lado, mano, que a mulher já tá dando uns tapas na cara dele. Não é, não. Isso é verdade, é, mano. Eu acho que esse bicho até sumiu do bairro, mano. Como é que pode? Tem sim. E tu sabe o que é o pior, mano? O Betinho Love, esse bicho não era dono, trabalhava num bar, não, mano. Era um negócio desses. Mano, aí é que sabe. A mulher dele foi muito ciumenta, mano. Um cara trabalhando num bar e não tem futuro mesmo, não. Confusão quase todo dia. Olha, Sidney Mello. Ei, o Marcos ali tá perguntando onde é que o Neto faz a sobrancelha. Aí. Putaria. Os caras todos querendo oferecer patrocínio, né? Galera é foda. Galera é foda, velho. Putaria. Cara, tô de sobrancelha feita, ó. Sidney Mello, ó. Vou fazer uma fofoca. Tem 34 assistindo, 38 agora. E só tem 28 likes. Mas uma fofoca zona. É importante, hein? Mas agora sim, mas eu sei, mas que falar, né? Falar sobre a vida alheia, né? É uma prática... maiores prazeres da humanidade, mas isso aí é inegável. Isso aí é verdade, mas porque... Mas eu acho que isso aí é desde da época dos homens das cavernas, mano. Os caras ficam fazendo fofoca, mas desde que a humanidade aprendeu a se, né, comunicar ali, né, a comunicação verbal, né, Manel? Desde o começo dos tempos ali. Comunicação com a boca, né? Os caras faziam essa putaria, mas chegava um homem da caverna assim, né, e dizia assim, ó. Rapaz, ouvi dizer que... Ouvi dizer que tem um Tiranossauro Rex ali dando sopa ali na floresta. Aí o cara ia lá, aí... Morria. Aí o outro chegava ali, tu viu? Certeza. O cara foi conferir ali o Tiranossauro, não voltou mais até hoje. Ah, achei isso é desde o começo dos tempos, mas existe esse negócio aí do cara falar da vida dos outros e não sei o quê. Os caras faziam isso, mano, pra descobrir a fraqueza dos caras, né, e tudo mais. E tomar ali as cavernas dos outros, né, o reinado dos outros ali, né. E... Ah, vocês estão errados, mano. A humanidade começou a fofocar, mano. Inicialmente pra passar o tempo, mano. Porque as fofocas eram ali só... Como é que se diz? Só um mero passatempo, né? A humanidade tava começando e tal. Aí depois, macho, a turma descobriu que dava pra queimar os outros na fofoca. Porque o maior intuito da fofoca, mas não é dizer corra boa, né? É dizer, aí, fulano trocou o carro. O cara chega logo assim, rapaz, o Manel tá meio estranho, né? Tu viu que ele só chega em casa de madrugada e apareceu com um carro novo. Polícia direto rondando a casa desse bicho, a negada chega logo assim, mano. Ninguém faz fofoca na benevolência, não. O cara chega logo levantando pra queimar, suspeita. Né? Prochilda fofolete. Prochilda fofolete. Aí, levantando o teu passado aí, mano. Os caras são. O Adonis lembrou ali das garras da patrulha. Aí o Gabriel falou da Frouxilda Fofolete. É, mano, o coxinha ali, mano, é um dos. Acho era por isso que a audiência ali do. Coxinha. Nas garras da patrulha, mano, era alta, mano. Porque o coxinha ali, mano, todo mundo se identificava com o cara, mano. Ele era um cara ali que todo mundo. Macho, esse bicho aí, macho. Esse bicho aí é um personagem da vida real, mas não tem como não. O que ele tava... do coxinha é isso aí, mano. Pois é, mas ele chegava lá, né? Um cara chegava lá pra ele, né? Dizendo assim, rapaz, eu troquei o carro, né? Seguindo o exemplo aí do Neto. Troquei o carro aqui, não sei o quê. Aí o coxinha, rapaz, mano, como é que pode? Esse carro aí é mesmo que ser um V8, não sei o quê. Esse carro aí é muito massa. Aí, mas o cara vai embora, né? Aí o coxinha dizendo, oi, esse baita ali. Tá achando ali que o carro aí dele caindo nos pedaços, não sei o quê. Esse bicho daqui a pouco tá vendendo ali pra pagar as contas, não sei o quê. Ele vai passar essa merda dessa dívida desse carro pra outra pessoa, mano. E assim vai, né, mano? As fofocas ali, né, e tudo mais, mano. Mas vocês acham, mano, que boato é a mesma coisa que fofoca, mano? O que é bem parecido, né, mano? Ali, o cara criar um boato... Eu acho que boato, mano, é o que origina a fofoca ali. Porque o cara diz assim, né? Uma coisa que eu tenho certeza, mas assim, a negada começa uma fofoca, mano. Por exemplo, como eu disse... Não, vou pegar outro exemplo. Não vou pegar o carro do Manel, não. Vou pegar um exemplo aqui aleatório. Um exemplo aleatório. É. Uma certa época, o Manel vivia no Frangolândia, né? Então, qualquer coisa que tinha na casa dele, mano, não, mano, me dá o dinheiro aí que eu vou comprar no Frangolândia. Só que até então, o Manel era preguiçoso, que só uma porra, né? O bicho não saía de casa, ele era mó briga, faltava arroz, o bicho, não, mano, vou comprar não, não sei o quê. Aí da noite pro dia ele começou a ter interesse, né, no Frangolândia e tal. Aí toda vez que o cara passava, o Manel só ia no mesmo caixa, né? Tinha uma meninazinha lá e tal. Aí esse bicho ficava enrolando, os idosos da fila tudo gritando lá, pedindo pra ele passar logo. E aí surgiu uma fofoca. E esse bicho tava com esquema com a menina do caixa, né? Só que aí, assim, o Manel disse que não, é só porque ele resolveu ajudar a família e tal, o bicho tava em casa sem fazer nada. E aí, é o que eu digo, a mulher do Manel acreditou, né? Disse, não, Manel, aqui bicho é gente boa, tá querendo ajudar a família e tal. Só que é o que eu acho de fofoca, mano. Onde tem fofoca, tem um fundo de verdade ali. Mano, não entendeu não aí, ó. Teoria tá do olhando Neto, assim. Tá... Correto. Mi... Tá equivocado, né? O Mikaelson. Nem todo fogo, nem toda fumaça é fogo. Ora, mas, não, né? E é o que, mano? Eu dou... Pode ser a mulher tá assistindo a live. Tua mulher tá assistindo a live. Pode ser a fumaça do extintor, entendeu? Aí dentro, fumaça do extintor, mano. Pois é. Mano, eu ainda é da época dos trapalhões, né, mano? Que o Didi vinha com o extintor e ficava tacando nas pernas do cara. É, tipo esse aí. O Sidney Mello tá dizendo aqui, ó. Sidney Mello, cadê? Bicho, os caras ficam mandando mensagem, mas fica subindo ali as mensagens, mano, do cara. Pera aí, deixa eu achar aqui o Sidneyzão aqui. Cadê ele? Ah, passou o tempo. Perdeu o time aí. Mas, macho, os caras faziam isso daí mesmo, mano. Na época ali das guerras, né, mano? Nas guerras napoleônicas, né? Deixa eu falar aqui, conta aí, mano. A história que correu nos colégios dos teus cabelos. Eu acho que ele é o Adonis tá falando ali, ó, dos cabelos, ó. Eu acho que essa fofoca aí... Tá aí, ó. Tá aí um exemplo que foi uma coincidência gigante. Coincidência, olha aí. Mas... coincidência. Ficou como fofoca e pronto. Aí tá rolando até hoje aí no... Até hoje não, né? Porque o povo já esqueceu. Até hoje, o colégio fechou esse bicho até hoje. Pois é. O colégio já tá fechado, né? O povo do colégio que era da mesma sala, não convive mais, né? 80% da sala não convive mais um com o outro, então o assunto já morreu. Porém, na época, eu tinha um cabelão grande assim, roqueiro e tal. Mentira, mas foi por causa do Wesley Safadão. Aí, é a verdade. Aí eu era afim de uma doida lá. Ih. Falou quando... Aí essa malucona, eu fiz uma cartinha de amor pra ela. Puta merda. Caralho. Fiz uma cartinha de amor. Eu vou preparar logo aqui a música de tristeza aqui, mano. Vai lá. É. Mas tu era forrozeiro, mano. Entra nessa onda de carta de amor, mano. Fui fazer uma cartinha de amor pra ela. Aí fui lá e tal. Daí, um belo dia, eu guardei a carta e fiquei pensando em entregar ou não entregar. Eis a questão. Né? Chegado demais, aí um belo dia eu acordei com coragem e fui entregar, né? Aquelas músicas assim. Tô achando que tava num filme da Sessão da Tarde. É. Cheguei lá. Aí eu, ei, muito doido. Isso aqui é pra ti, ó. Ei, peraí, antes de tudo continuar. O Adonis está dizendo uma informação muito importante aqui. A menina que tu era apaixonada, ela é namorada de todo mundo do colégio, hein? Isso aí é um fator agravante aqui na história. Ela era o amor de todos os outros meninos do colégio também. Ah, sim. É porque ela era gostosa, né? Aí provavelmente a concorrência era alta mesmo. É verdade. Influencia, né? A putaria que a menina devia ter uns 12 anos, mano, na época. Aí o Manel criança aí. Ah, ela era gostosa. Não, o pior é que é aquelas de 12 anos gostosa mesmo, mano. Aquelas meninas é a máquina, não, mano. Mano, sim. Mas aí, enfim, né? Ei, peraí, deixa eu só dizer outra coisa pro pessoal se localizar. O Manel fumando um cigarro, chamando a menina de gostosa com 12 anos, isso tudo era no colégio de freira, né? Avalie se fosse no liceuzão ali. Não, mas sim, eu mano. Não tava fumando não, isso é louco, não tava fumando não. Ah, não, é, beleza. É só porque eu tinha ouvido falar, a versão que eu ouvi. Olha lá. Uma banda peida. Sim, aí eu cheguei lá, Cheguei lá nela, aí doidão. Eu doido, essa aqui é, isso aqui é pra ti, ó. Aí entreguei a cartinha, aí ela, tá bom, obrigada. Aí foi-se embora, eu fui-me embora. Garotão, achando que tinha feito muita coisa. Doidão. Né? Comedor. Aí eu, pronto, amanhã nós estaremos aí de mãos dadas pelo colégio, é isso aí. Yeah. Tocando Wesley Safadão. Vai lá, mano. Fui embora. Quando foi depois, quando eu voltei, acho que eu fui lá na quadra, uma coisa assim. Vixe, peraí que estou preparando aqui, peraí. Acho que eu entreguei no... Eu entreguei na... Vixe, macho, ainda me lembra, mano. Vixe, Maria... Eita porra, eu entreguei ali lá no fim da escada, entendeu? Porque tinha um lance de escada, dois lances de escada, eu entreguei no térreo, né? Lá no. Entreguei lá e tal. O Adonis, ele sabe onde é. Ei, Adonis, só... apertar as mesinhas de mármore, que tinha umas mesinhas e umas cadeiras. Só pra fazer aqui um comentário, mano. Que uma a história do Manel, mano. Tá sendo tão clara ali na mente dele como a luz do dia, mano. Bicho, lembrando de detalhes específicos. Não, da história, mano. Caralho. As mesas de mármore imperial, não sei o quê. Imperial? Como é, mano? O negócio dessa mesinha, tinha uma mesinha de mármore no meio da quadra, mano. Não, é porque assim, ó. Tá, as salas eram no primeiro piso, né? Primeiro andar. Aí você desce. Aí perto da escada tinha uma mesinha e quatro cadeirinhas de mármore. Tinha cadeira de cimento, de mármore. Sei lá. É, sei lá, é de cimento lá tu muito. Sabe louco. Que de mármore para cimento é uma diferençazinha, né? Sim. Sei lá, que é bom, mano. Eu sei que elas estavam lá. Concreto queimado, né, mano? É, não sei não o que é, não. Pra mim aquilo ali é mármore, mas vamos lá. Aí. Vai lá. Aí lá vamos nós. Aí eu fui-me embora, né? Entreguei e fui lá pra quadra, né? Quando eu chego lá na quadra, aí deu 20 minutos lá em ela, ó. Com mais de mil, ó. Assim, correndo pra cima do negro, ó. Aí eu, vala, meu Deus, agora. Achou que ia ganhar um beijo, né? O Manel chega. Aí me dá uma voadora. Aí ela foi, me entregou. Vixe, e saiu fora. Ela chegou na voadora acima de ti, velho? Não, eu disse, ela vai me dar uma voadora. Sendo que ela foi, chegou perto de mim, me entregou a carta. Toma pra ti. Aí saiu fora. E aí? Aí eu, beleza. Fui ler, né, a carta. Aí eu abri assim a carta. Vou pegar aqui um papel. Todo meninão, né? Peguei a carta assim. Aí ela. cheio do. Tinha uns rasbiscos assim. Aí tinha bem grande assim. Eu não namoro com um menino de cabelo grande. Ih, é bem isso. Eita, porra, mas aí foi. Cadê esse a música? Tipo. A música aí. A música, zona, a música, Manel. Caralho. Pronto. Aí é foda, viu, mano? Sendo que a minha mãe, nesse fuzuê todo, a minha mãe havia combinado com a minha tia de cortar o meu cabelo. Tá onde? Entendeu? Ela tinha combinado comigo de cortar o cabelo. E quando foi no outro dia, eu tive que cortar o cabelo porque já tinha marcado, entendeu? Já tinha cortado. Aí eu fui e cortei o cabelo e pronto. Aí todo mundo, cortou por causa da menina lá e tal. Aí eu, doido, cortei pra eu recortar, seus doentes. Aí tu mente pouco, viu, Manel? Mas foi, mano. Foi porra nenhuma. Foi, sendo que assim, pra mim, particularmente, não seria vergonhoso cortar por uma mulher, porque ela é gostosa, eu queria ela, então, por mim, era de boa, se ela, né? Mas a questão não é essa, a questão é que eu cortei realmente, porque eu já havia combinado com a minha tia de cortar. Ah, show, mano. Desde que tu tinha uns 5 anos de idade, tu tinha um cabelão, mano. Desde que dos tempos mais primórdios, tu não cortava o cabelo. Aí por uma vez, mano. Eu ia ficar tapado até o pé. Um dia depois que a mulher te dá o fora porque tu era cabeludo, tu corta o cabelo. Mas não, mano, só macho. Agora você deixa. Você foi o primeiro cara da. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Manel. Tu cortou o cabelo lá no índiozão, foi? É o índio, na época do índio mesmo, ó. Tu cortou o cabelo no índio. Mas foi não, mano. Foi na minha tiazinha falecida. É isso, Manel. Edna. Ela que cortou meu cabelo. Manel aí, um dos. Dos clientes ali do índio, mano. Mas eu era cliente do índio, me se garantia, né? Como é que tu era o cliente dele se não cortava o cabelo, mano? Ia fazer o quê? Porque depois que eu cortei, eu fui cortando, né, meu filho? Mano, mano. Sim. Só pra galera ter noção, mano, o índio aí, mano, era um cara de uma barbearia que era vizinha à casa do Manel, mano. O Manel tinha tanta preguiça de um jeito, mano, que deixava o cabelo crescer, mas não cortava no índiozão ali, mano. Exatamente, o apelido. A galera dizendo que. Porque ele cortava na machadinha. O cara acertado aqui. Os caras, ele amolando ali no esmeril. Machadinha no esmeril, né? E tal. Não, a minha tia cortou porque, macho, ela tinha. Eu tinha o meu primo. Como é o nome dele, mas sei lá. Tu esqueceu o nome do teu primo? É. Não é, mas fala. É um é, enfim, ele, toda vida que eu chegava na casa dela, mas ela dizia, meu filho, corta esse cabelo. Ah, lembrei, aí ó. Na hora que eu fui falar a fala dela, eu lembrei. Corta esse cabelo, o cabelinho do André tá tão bonitinho, corta igual ao dele, eu sei cortar. Aí toda vida ela dizia isso, mano. Toda vida, mano. Aí eu nem deixo quieto. Aí um belo dia a minha mãe tinha marcado, aí foi no dia do fora. Certo, mas aí vamos lá, beleza. Tu levou um fora da menina porque ela era cabeludo, tu cortou o cabelo pra menina poder te querer. E no terceiro dia, ela tinha te dado um fora, não porque tu era feio, de jeito nenhum, era por causa do cabelo. E qual foi a fofoca que se espalhou no colégio? Aí depois tu cortou o cabelo. Isso aí, João, que eu cortei. Sim, mas e aí, mano? Ela só não ficou contigo porque tu era cabeludo, depois tu cortou o cabelo. Eu nem fui atrás, não. Mentira, tá? Porra. Olha lá, dona. Se eu tivesse ido atrás, a galera sabia aí, ó. Vamos esperar aí a versão do Adonis aí. Eu nem fui atrás mais dela, não. Fica na minha. Olha aí, mano. O bicho se lembra até hoje, mano. Qual era o nome da menina? Tu já foi atrás do. Já foi atrás dela no Facebook? Não. Ora, não. Depois eu andei ficando aí com a amiga dela e tal. Aí. Olha aí, mas. Sim, mano, o que eu ia dizer. Macho, tem uma história só do Manel. Um comentário aqui, mano. O pessoal tá dizendo, mano, que a menina quis ficar com o Manel. E o Manel não ficou com ela, porque o Manel perdeu as forças, ó, quando cortou o cabelo. É bem isso aí, mano. Isso aí é verdade. Achei a putaria, mas que antes de eu conhecer o Manel, mano, o Manel ali vivia ali comprando ovos ali no Valdeci, né? Bicho, era chegado num ovinho, é, o Manel? Aí minha mãe via ele, né, e achava meio diferente, né, um menino com cabelão, né, e tudo mais. Aí diz ela, né, que perguntou pro Manel, ei, tu é menino ou menina? Aí o Manel ali, bem pequenininho, ali disse, eu sou menino, não sei o quê. Não, mano, isso aí não foi imita, isso aí. Macho. Imita aí tua voz aí, mano. Foi lá no modo assim? Macho, a primeira vez que eu vi o Manel, mano, eu também não consegui identificar, não, mas se esse bicho era menino ou menina. É sério mesmo, doido, porque tu era criança ali, a primeira até vez a que eu te conheceu, vi. Eu já era o quê? Já era 16 anos, não, menino? Já era 16 anos, não, menino. Todo... Bicho, era nos anos 2000. Eu acho que eu tinha uns 14 anos, devia ter uns 28, mano. Mas ainda parecia menina. Meu rapa. As fofocas que o cara espalha, né, mano? Macho, mas eu sei que esse negócio aí, macho. Desde a época das guerras napoleônicas que a fofoca ali corria, mano. Porque os caras chegavam assim, mano, e diziam assim, ó. Um cara que era inimigo ali do outro, né? Rapaz, eu ouvi falar que o Napoleão é manco de uma perna. Aí lá vai os soldados lá, ó. Do time inimigo. Não, então vamos chegar logo tacando a martelada ali na perna dele. Aí eles iam lá, mas se fudiam todinho. E aí, mas começou esse negócio de fofocas, mano. E eu me lembro que uma das mais famosas ali, mas é a do Paul's Deadzão, né, mano? Que foi um boato que se espalhou, mano. Dizendo que o Paul ali tinha morrido, né? Paul McCartney ali dos Beatles tinha morrido. E foi substituído por um sósia, né? Mas é isso que eu tô dizendo, mano. A negada, mano, começa com a fofoca. Aí a turma de macho, o maior erro da humanidade é você desacreditar na fofoca. Porque é igual esse negócio aí do Paul McCartney. A turma diz Paul McCartney, mas os caras, não, morreu não, você tá doido, o bicho tá vivo e tal. Aí os caras, mano, puxam uma foto do Paul num acidentezão fudido de moto. Aí os caras assim, não, é realmente, ele caiu da moto, mas não morreu não. Tá aqui, mano, igualzinho, tal, canta parecido, não sei o quê. Aí os caras assim, mano, e esse laudo aqui do hospital que deu morte encefálica? Os caras, não, mano, tá doido, tem sei não. Pois é, macho. E outra ali que foi famoso, mano, foi o negócio, macho, todo ano os caras matam o Jack Chan. Todo ano. Ei, os caras matam. O Laerme levantou aqui um ponto interessante. E o Michael Jackson, vocês acham que morreu ou não? Acho, tem um vídeo... Michael Jackson aí, vocês sabem que tem um bocado de coisa sinistrona aí por trás, né? Tem um vídeo aí, mas do Michael Jackson ali entrando na ambulância, né? A ambulância dele entrando no hospital. Aí eles tiram, né, a maca ali que, teoricamente, o Michael tá deitado, né? Aí, de repente, mano, tá assim, né? Aí a gente só vê ali o lençol subindo de uma vez, aí acaba o vídeo. Aí todo mundo, vixe, mano, caralho! Cadê esse vídeo aí? Fora, aí cadê? No YouTube. Bota aí no YouTube, mano. Só o que tem, mano, já teve vídeo de os caras filmando ele fazendo umas compras ali em Las Vegas, os caras pousam. A galera dizendo tem aqui do pouso. O João Paulo Farias dizendo no pouso da lua também, era uma fofoca ali. Os caras dizendo que não existiu, né, o pouso na lua, né? Então... É, isso aí o pessoal diz que é tudo uma parada. Invenção, né? A turma aqui também tá dizendo, tem gente que diz que mora vizinho ao Hitler na Argentina. Isso aí também. Ei, Manel, se tu alugasse um apartamento... Lá na Calcaia, mano. Tu alugava apartamentos lá e tal. E tu achasse o teu vizinho, mano, muito parecido com Hitler. Mano. O que é que tu faria? Tivesse um sotaquezinho e tal. Eu ia ficar frescando com ele. Eu ia chamar ele de quê? Chamar ele de Hitler. Mas tu não acha que é ofensivo, não, mas isso aí, mano? Sai chamando os caras de Hitler. Não, acho não. Tá de boa, né? Aí dentro, mano. Macho, mas eu sei que a fofoca, mano, ela vai... É tipo, macho, é tipo um monstro, né? Pronto, é tipo como se fosse uma bola de neve. É o tipo que vocês fazem comigo, mano. Vocês criam uma porrada, doido. O povo acredita, então, eu fico aí. O cara rebola uma bolinha desse tamanhozinho. O cara, Manel, tá em cima do Everest. O cara tá com uma bolinha de neve do tamanho de uma bilazinha, assim, bem pequenininha, né? Aí o cara rebola lá de cima, né? Aí, né, a bolinha de neve vai descendo, aí ficando grandona, né? Chega lá embaixo, a bola tá do tamanho de um... do tamanho de um Fusca, né, mano? Sai batendo em todo mundo. E, macho, é sempre assim, mano. o cara começa uma fofoca, aí vai passando de um pra outro, mas aí um vai sempre complementando a história, mano. Chega lá na frente, já tá mó putaria, mano. Ninguém entende mais nada ali do que a história começou. Putaria, velho. O telefone sem fio, é, né? Que a galera fala. Véio. Esse aí, mano, é outro mal da humanidade, mano. Porque geralmente, mano, fofoca é um assunto interessante, né? É igual como eu disse antes, mano. Ninguém diz, ah, mano, engordou porque ele casou, mano. Os caras acham logo que é porque ele anda bebendo demais, né? E tal, usando outras substâncias. A negada começa a inventar, mano. Tipo, sei lá, o Manel ia toda, desde que. Sei lá, o mundo é mundo, ele ia sexta, sábado e domingo pro bar, né? Depois que ele casou, ele continua indo. Só que a negada diz, aí, mano, o Manel quando casou não aguenta mais ficar em casa. Mano. Sexta, sábado e domingo direto no bar. Só que ele já fazia isso, mano. É porque a negada gosta de aumentar e piorar a vida dos outros. Mano. É isso aí que é foda. Eu acho putaria. Eu achei putaria, mano, que tem um amigo nosso, né? Que ele inventou uma onda aí, mas no grupo de WhatsApp, de todo mundo fazer dieta, né? Ele não queria fazer dieta sozinho, não, né? Aí ele inventou que todo mundo queria acompanhar ele. Não, vamos fazer aqui um torneio de dieta, não sei o quê. E se a live chegar em 60 likes, o Manel vai fazer a imitação desse colega nosso. A gente não vai revelar quem é, mas se chegar aí, em 60 likes... Tem a imitação dele. Aí, mas esse bicho chegou, mas te disse assim, mano. Não, tu faz, é toda terça, né? Era a pesagem. Verdade. Aí os caras mandavam as fotos. Os caras mandavam as fotos, né? O PC mandava uma foto daquelas balanças onda que é o cara jogar um peso pro lado e pro outro. Aquelas balanças de frango, né? É a putaria, né? Pensei no açougue, né? Pra se pesar. Aí, mano. Eu falei assim, macho, eu não tô fazendo dieta nenhuma. E perdi 2 quilos aqui, mano. Do nada, mano. Aí esse bicho assim, não, mano, eu perdi 1 quilo aqui, mas foi malhando, não sei o quê. Aliás, foi 300 gramas, né? Que ele perdeu. Aí ele disse assim, não, tu perdeu 2 quilos, mas isso aí é doença, viu, bichão? Isso aí é doença. Doença? É o doido, meu. Aí dentro. Os caras tudo preocupados com os exames do Joel, todo alterado, né? A galera quer matar o amigo, mano. Os caras achando o Joel meio amarelo ali na postagem. Aí começou uma onda dizendo que eu tava doente. Ah, não sei o que, tá doente. Aí, me mandaram dentro? Até um direct, mano, mandando ligar pra mãe do Joel pra saber se ele tava vendendo as coisas dentro de casa, mano. Os caras são foda. Aí dentro, macho. Macho, mas eu me lembro ali que um dos boatos mais comédia, macho, foi o que a minha mãe chegou, mano, dizendo assim pra mim, mano. Ei, tu não soube da última, não? Sempre tem essa frase, né? Tu não soube aí da última, não, mano? O que foi, mano? Não, o Marquinha ali, ele sofreu um acidente no trabalho e morreu. Vixe Maria, mano. Marquinha, mano, eu não acredito, não. Marquinha acredito. Que? Marquinha morreu? O Marquinha, mano, o Marquinha ali, amigo nosso ali. As fofocas da mãe do Joel que o Marquinha tinha morrido era direto. Assim é mesmo, o Marquinha, aí, mas era o parceiro do Isaías, né? Mas aí, mas a gente chegou assim, né? Vixe, meu Marquinhos morreu, puta que pariu, mano, não acredito, não. Os caras até eu me lembro desse dia aí, ó, os caras tudo triste. Aí foi mó comoção, né? Todo mundo lá. Não, mas como é que pode, meu Marquinhos morreu, não sei o quê. Aí de repente a gente foi lá no Frangolândia. Aí eu só escuto aquela voz, mano, não sei o quê. Aí quando de repente o Marquinho, ó, com um carrinho cheio de banana, assim. Ó, que diabo é isso aí, Marquinho? Que diabo é isso, mano? Não disseram que tu tinha morrido, aí ele, eu morri, mano. Eu morri. Só o Marquinho se pegando assim, né, pra ver se não era... Ô, putaria. Ô, putaria, bicho. Aí foi a maior putaria, mano. Não, mano, não é possível. Disseram que tu tinha morrido de um choque aí, mano. Aí ele, não, mano, fui ajeitar a minha geladeira, mano. Só o barquinho assim, não, mas foi aquele dia ali que eu fui ajeitar a geladeira de pé descalço. Ele dizendo, na hora que eu peguei no trinco da geladeira, mano, levei um choque. É, mano, isso aí também era uma coisa que era massa, mano, de antigamente, né? Mas a negada era escrota, mano, botava a alça da geladeira de metal, né? E a geladeira era toda de metal, mano, com um motorzão atrás, mano. Essas bichas em dias úmidos, mano, davam uma descarga, zona doideira, né? Quando o cara ia abrir a geladeira. É um perigo. Aí o Marquinhos, macho, o cara tá dizendo aqui. O Marquinhos, ele virou o nosso Jack Chan, né, mano? Todo ano ele morria. Inventaram uma desculpa na Hip Marquinhos, não sei o quê. Aí uma foto dele preto e branco nos grupos. Uma putaria. E o ruim, mano, é porque o trabalho do Marquinhos, mano, tinha uma certa periculosidade, né? Então esse bicho realmente estava exposto a acidentes severos. E ele morava, macho, ali no Chico Alves ali. Tu se lembra no dia que o Isaías foi trabalhar com o Marquinhos ali? O Marquinhos, mano, trabalhava na... Eu acho, né, que é o maior ferro velho, né, a maior sucata do Ceará, né? Bicho, ele é conhecido, mano. Pra vocês terem um ideia, mano, sei lá, deve ter o quê ali, o Chico Alves? Mas o Chico Alves, ele era a maior sucataria da América Latina. Aí ele vendeu aquela parte, metade ali, aí agora hoje em dia não sei mais não. Mas era muito grande. O ferro velho, vocês imaginam, mano? É um quarteirão inteiro, é. De cidade grande. O do Chico Alves, mano, dava uns dois ou três quartos. Mas era muito... E o Marquinhos, bicho, era tipo um explorador, né? Os caras, Marquinhos, quer uma porta de Brasília, 87, é o Marquinhos, é aquele lá da Sargento Hermínio mesmo. É o Marquinhos lá, se metendo, né, no meio lá dos ferros, né, e tal. Bicho, brigava com os guabiruzão doideira e trazia, né, a porta. Eu não sabia não que ele trabalhava com isso. Trabalhava lá. Aí, mano, o Isaías tava meio em caixa baixa, né, a polícia ali... Foi logo na época que inauguraram o Honda do quarteirão, né? Os negócios ficaram difíceis. Aí o Isaías foi trabalhar com o Marquinhos, né? Lá, desbravando o Chico Alves. Sendo que esse bicho, mano, só durou um dia ali. Lembro que o Isaías foi trabalhar e o Isaías ia pro Chico Alves, mas ele passava em frente lá de casa, né? Aí eu tava assim no portão, o Isaías todo triste, né? Ele, o Marquinho, o diabo é isso aí, não tá triste? Não, tem que trabalhar aqui, mano, não sei o quê. Então, beleza, né? Então, e sei lá, eu tinha uns 15 anos, o Isaías e o Marquinho já devia ter 20 e poucos, né? Quase 30. Aí, beleza, trabalhar. Aí, quando foi no final do dia, mano, o Isaías ali voltando, mano, mancando de uma perna e com o braço enfaixado, ó. Vixe, parecia a cena do Chaves ali, ó. Até isso aí, te atropelaram ali. É o Marquinhos, não, ele é todo mole, não aguenta levar ferro, não sei o quê. Bicho ali foi levantar um... Bicho ali foi levantar um cofre e deu um jeito nas costas, ó, bicho todo bravo. Putaria. Eu sei que o Chico Alves denunciou ele no primeiro dia. Isaías não aguentou, não. Putaria, viu, mas esse negócio. Outra fofoca ali que surgiu, mano. Minha mãe de novo, ó. Minha mãe de novo chegou assim, né? Ei, tu soube da última? Tu viu no Face? Ela aprendeu a falar Face, né? Ela falava Facebook. Agora só tá falando Face agora. Ah. Tu viu no Face? O que foi, mano? Não, parece que o Manel se casou. Ah, vixe! Foi não, mano! Aí eu, vixe Maria, cadê? Aí todo mundo abrindo os Facebook, né? Eu mandei até pro pessoal no grupo, pro Neto, pra todo mundo. Ah, o que diabo é isso aqui, mano? Aí eu, na mesma hora o PC também manda uma foto. Aí, mano. É, mano, o PC ficou puto, viu, mano? Nesse dia, que diabo é isso? Manel casou e nem me chamou, o bicho tava doido, mano. Ele queria ir lá na casa, mano. Puto. Não, mano. Só pra dar uns gritos aí. Esse bicho, não, mas é mentira, mas é mentira. O Marco tá aí, mano. O cara vai ver. Não, eu não fui convidado. O PC esse dia endoidou, viu? Manel ficou puto, Manel. O PC ficou puto, Manel. O PC, macho, o PC eu endoidou. Mesmo fiquei puto, né? Paparinha. Eu não sabia. Nem eu sabia. Putaria. Casou, ei, mano. O Rafael Pinheiro tá espalhando uma notícia aqui, mano, de que tem uma sanduicheira. Aliás, uma lanchonete muito famosa aqui de Fortaleza. Em que os caras botam um hambúrguer e botam uma graxazinha pra dizer que é o grelhado, mano. Aí dentro. Putaria, viu, mano? Ah, esse dia aí do casamento do Manel, mano. Já bem isso, Manel. Por que que tu não avisou pro PC, mano? O PC ficou puto, mano. Ele queria ali tomar umas canazinhas ali no casamento do Manel, comer um salgadinho ali. Não, mas... Ei, mano. O só fez mudar aqui o status do Face mesmo. Pera aí, mano. Vamos ligar pro PC ao vivo aí pra perguntar a reação dele. Liga aí, Cadê ele? Vamos ligar pro PC. Vamos ligar pro PC. Ao vivo. Ligar pro PC aqui ao Rio. Fala aí, Manel, a história da tua... Não, mas ele só fez, só... trocou só o status mesmo, não teve casamento, não. Tá aqui, ó, doido. PC de nome aqui, ó. Olha lá, liga aí, PC. Mas tu sabe que PC. Tu mudou o status no Face e já tá valendo, né? Já é como pois se fosse... Pois é, então, mas houve só a mudança no status, entendeu? Que diabo é isso aqui, PC, mano? Aí, ó. Um número chamado não existe. Por favor... O número não existe. Cadê o... Será que o PC morreu? Agora eu fiquei preocupado. Era um sumiço no PC, mano. Caralho, mano. Pera aí, deixa eu ver em outro canto aqui, velho. Pera aí, mano. PC de nome. Chamada para o PC. PC vixi, a cara. Zona do PC aqui, ó. Da mulher, mano. Fala, meu Deus. Tu está puto ainda. Não, ei, PC. Tá lá. Aí, ó, o PC aí, ó. O bicho tá vivo, mano. O bicho tá morto, não. Bicho dá um susto, a gente tá aqui ao vivo, aqui no cast. Diz aí a história que tu descobriu que o Manel casou, que tu ficou puto, mano. É o quê, mano? Tu não ficou puto, mano, quando descobriu quando o Manel casou, mano? O Manel o quê? Cortou a ligação aqui. Quando tu descobriu que o Manel casou, mano, tu tinha ficado puto, mano. Por que que tu ficou puto, mano? Ah, mano, pai, tu não convidou ninguém, não falou nada. Nem o pessoal da família dele sabia, mano. É, pô, verdade. Casa escondido, mano. Bichão baitola, né? Não, inclusive foi o PC que contou pra mãe do Theo que ele tinha casado ali. O PC chegou puto lá. É, mano. Manel casou, aí o Júnior, né? Vixe, mano, casou, mano. Sabia, né? O que é que o Manel é, hein, PC? O que é que ele é, hein? Falou, PC está... Bora, PC tá morto, depois PC eu falo acabou. Com o PC aí. A conexão aí do PC aí tá foda. Os créditos do PC acabaram, né? Os caras ligando a cobrar, mano. Putaria, o PC ali ficou puto com a parada da história do Manel, mano. Macho. Mas teve... Eu trabalhava numa empresa. O Manel sabe que empresa é, mano. Que era lá depois da abolição, Manel. Aquela empresa zona de imóveis lá, mano. Aí, mas... Tá na cachaça, viu? Aí, mano, o que é que acontece? Tinha uma menina que entrou lá, mas... Que... Ela tava trabalhando lá, né, e tal. E todo mundo lá, mano, tinha liberdade pra ficar mexendo, né, no computador e quando não tivesse trabalho, ficar... abrir o Facebook, né, e ficar olhando as mensagens, né, e tudo mais. Aí várias vezes, alguém deixava o Facebook aberto, né, lá na empresa. Aí, mas o gerente dessa empresa, que o Manel conhece muito bem, né, o Gordinho, Manel. Gordinho lá, né? Ele ia lá e xeretava o Facebook de todo mundo, mas aí ele descobriu. Aí ele descobriu, mano, que essa menina que entrou lá na empresa, ela tinha uma namorada, mas aí esse bicho, mano, saiu espalhando pra todo mundo. Não! Porque ela tem uma namorada, bichão, não sei o que, tá, todo mundo lá, né? Aí sim, macho, o que é que tem, macho? É o doido. O gordinho chegando assim, mas sabe a fulana, eu sei. Pois é, ela calça 42 e o cara sem entender. Aí ele, macho, começou a fazer um monte de piada com a menina, não sei o que. Eu vou revelar. Isso, mas no meio de uma reunião, mas assim, da galera, e o cara lá escrotizando. Ele ganhou a atenção do público, né? No meio da reunião da empresa, o cara ameaça contar fofocos, cara. O gordozão ali, né? Safado, mas aí ele... Ei, baitola, não fala não, mas é o doido, mas... Macho, essa menina, mas... O cara ficava fazendo tanta piada, mãe, tanta fofoca na empresa por causa da menina, que essa menina chegou assim lá na Copa, né? Que tava todo mundo ali dando uma merendada, né? Aí, mas ela chegou lá, mano, chorando ali, dizendo, não, eu vou contar pra vocês a verdade. Aí parecia era final de novela, mano. Mas verdade de quê, mano? Não, porque eu tenho uma namorada, não sei o quê. Olha aí, mas é putaria. Besteira. É isso, mano. Vocês não fizeram nem cara de surpreso, não, mano. Com a revelação da mulher, né? Acho que é putaria, velho. A menina chorando lá, mano. Tá até... a namorada da menina. Aí, mano. A putaria demais. Tinha uma namorada. Aí ficou fazendo por causa disso. Ficou fazendo fofoca. Fazendo fofoca direto, mas é doido. Não, putaria. Macho, o pau que rola é esse negócio de fofoca em empresa, mano. Empresa é o local ideal pras fofocas, mano. É doido. Sabe porque não quase tem como não, empresa, mano. É porque assim, por exemplo, tá nós três aqui, né? Tá conversando. Por exemplo, a gente tá aqui falando do Fernando, né? Tá fofocando e tal, comentando ali da vida do Fernando. Aí o Fernando chega, né? Aí os caras mudam de assunto, né? E tal. Aí o Joel sai, mano. Na hora que o Joel sai, aí fica o Mané e o Fernando fofocando do Joel, mano. Aí fica nessa putaria, mano. Ninguém quer sair mais do grupo, mano, porque sabe que se sair, a negada vai começar a meter o pau ali. O último a sair é sempre o tesourado. Quem era pra fazer um cast desse aqui, mano, é pra ter convidado uma mulher, mano. Porque de mulher, de fofoca, as mulheres entendem, viu, macho? As bichas são... A concorrência entre elas no trabalho é caso de vida ou morte, viu, macho? Macho, eu vou te dizer um negócio, macho. Antigamente, né, eu achava que mulher gostava muito de fazer fofoca mesmo, né? Inclusive no trabalho da minha mulher, ela ficava dizendo que era assim, mano. Ficava os caras as meninas fofocando ali direto, e ela não gosta, né, disso. Aí ela dizendo, não, mas essa mulher faz fofoca demais, mano, tal. Ficava puta ali, chegava no trabalho, mano, esses baitola, vou pedir pra sair, vou pedir pra sair. Aí, mano, só que eu meio que fui mudando ali a minha opinião, acho, com as empresas ali que eu trabalhei, mano. Mas tem homem ali que gosta de fazer fofoca demais também dentro de empresa, viu, mano? Tu é doido, mas... É, eu, não... Hoje em dia eu acho que é pau a pau, macho. Pau a pau, né? Rapaz, pau a pau, mano. Não dá, não. Disputar com mulher é um negócio tenso. Queria disputar com mulher. Mano. Ei, macho, ó, e outra coisa, é, eu tiro pro, tiro a minha mulher aqui, macho. Ela disse que tinha uma menina lá no trabalho dela que fofocava dela e vira um inferno aí, não sei o quê. Aí, aí a mulher tava falando mal dela e ela tem que. Ela. A menina fala mal dela e ainda pede carona e não sei o quê. Aí ela não quer dar carona e não sei o quê. Aí, ó, mano. Essa daí é massa, viu? A mulher passa o dia fofocando e tal, metendo pau na tua mulher. Só que no final do dia quer uma caronazinha. Aí é não sei o quê. Aí eu, mano, assim, então tente dar um olé lá, né? Tente evitar. É, qual foi o conselho aí, mano? O programa tá acabando e tal. Tua mulher te pediu um conselho pra sair do foco da fofoca. Pois é, eu disse pra ela tentar evitar falar das coisas pra essa pessoa, né? Pra não dar mais cabimento. Não. O Lucas Fiorini dizendo aqui, ó. No trabalho É porque às vezes, mano, por exemplo, se eu sei que o Joel fofoca da minha vida, aí eu vou. Sendo que eu trato o Joel normal, entendeu? Não engolindo. O certo era tu inventar uma fofoca muito louca do Joel, mano, pra equilibrar a balança ali. Não, macho, não, negativo. Era, eu sei e converso com o Joel de boa. Sendo que aí eu não vou falar detalhes da minha vida pro Joel, entendeu? Pra ele justamente não criar coisas em cima dos detalhes e aumentar as a fofoca. Entendeu? Então, não, eu só ia lá me paranoicar. Tá paranoico, tu. Tu quer que eu diga pra ela fofocar também na outra, é? A guerra é assim, mano. Na guerra vale tudo. O Lucas Fiorini disse aqui, ó. No trabalho eu contei pra uma senhora que eu estava afim de outra funcionária. E ela falou, nossa, essa aí é mó nojenta, joga absorvente na parede do banheiro. Nunca mais eu olhei no rosto da menina. Aí é putaria. Aí é carinha, viu? Eu não conheço nessa menina, mas já não quero mais ver ela, mas é escrotização demais, cara. Será que essa velha aí fez foi cortar as asas do cara pra não ver a menina se dando bem, mano? Então, será que a velha era afim dele? É, mano. Eu acho muito difícil, uma mulher muito nojenta pra fazer isso aí. Mano. Já que tu tinha perdido a menina, tu dava em cima da véia. Tu nem que viu a véia, mano. Como é que tu sabe, né? Fosse uma véia bonitona, Manel. Manel fazer era casar com a véia. Olha aí, mano. Cara dele. Tu sabe que se fosse uma véia bonitona, ele tava querendo a véia, não tava querendo uma menina. Mas se fosse uma velha aposentada ali. Também não. Ora, pelo menos tu demorou a resposta, viu? Nessa daí. É, ele deu uma pensada. Acho. Já deu horário, né? Já deu horário. Vou mandando logo os salves aí. Eu vou contar a minha história 13 aqui. 13 likes e tem a imitação do Manel. Mas se vocês conseguirem chegar em mais 13 likes, o Manel vai fazer a imitação do gordinho misterioso da história do Joel. Macho, eu vou contar uma história aqui, mano, que eu acho que eu já contei em algum cast passado aí, mas é putaria essa história. Tava eu na empresa, né, trabalhando lá, aí tinha um negócio lá de um coffee break que ia ter lá, né, na empresa. Aí todo mundo merendando lá, comendo, não sei o quê. Aí tinha três funcionárias lá, fofocando lá, né. O grupinho ali das meninas ali, velho. Contando ali a vida dos outros, não sei o quê, tudo mais. E aí, mano, chegou o marido de uma dessas meninas aí, mano. E aí elas estavam falando de negócio de gay lá, não sei o quê. Não, porque gay, não sei o quê, conversando lá, né? Aí esse marido dela, mano, era não sei o que dos bombeiros, acho que era capitão dos bombeiros, alguma coisa assim. Bicho era entendido de mangueira, os caras do. Aí eu... aí eu. Aí o bicho, velho, ficou puto, mas. É, não sei o que, porque gay é tudo filho de rapariga, não sei o que, bicho metendo pau, né? Não, porque na Bíblia diz que não pode, não sei o que, meteu até a Bíblia no meio, né? Aí a mulher lá... É foda, os caras botam até a Bíblia no meio. Aí a mulher, mano, tava só escutando ali, puta já, mano. Puta. Ei, essa daí é a mesma mulher que era sapatão do Face? Ou é outra? Não, era não, era é outra mulher, é outra mulher. É outra, beleza. Aí, mano... Ela tava, o sangue parece que esquentou nela, mano. Aí ela disse, aí o cara dizendo lá, né? Não, porque gay não pode, não devia se envolver com outro homem, não sei o quê. É pra ser proibido. Porra, porque o cara é gay. De gay é o homem se envolvendo com outro homem, mano. Como é que aí, o cara mas... vai ser gay? Sim? Aí que tava as meninas conversando, mas eu do lado pegando um pãozinho, né? Um patê ali. O cara só assistindo, né? O cara só vai pra essas reuniões pra comer mesmo. Aí, mancha, a mulher dele se virou pra ele assim e disse assim, ó. É, os gays não podem namorar outro homem, né? Mas tu pode ir atrás das tuas raparigas, né? Eita, vista, porra, mano, vala-me. Vala-me, nossa senhora, mancha. Eita, porra, mancha. As meninas arregalaram o olho assim, mas... Aí foram assim, vixe Maria. Aí, mas na mesma hora, mas eu fui pra minha sala, mano. Passou um dos montadores assim, mano. Por mim assim, aí disse assim... ei, Edson, tá sabendo aí da onde? A putaria, viu, que a história se espalhou, mano, em menos de um minuto, mas... Aí o cara foi lá na salinha do Edson, velho. Ei, Edson, aí, Edson. Ah, rapaz, tu soube da última, senta aí, senta aí. Putaria demais, mano. Tu é doido, mexeu putaria esse dia, mano. Essas fofocas aí são a mais máxima, que o cara entra empolgado na tua sala pra contar. O cara fica só fazendo a plateia ali, comendo um pãozinho com patê, né? Putaria, mas foi isso aí mesmo. Os caras levaram um pratinho cheio de pão lá na sala do Edson. Edson... Vamos comer aí, aqui, mano. Várias pessoas pedindo aqui pra chamar o Edson pro próximo programa. Olha lá, a versão dele da história. O Laerme falou uma coisa verdadeira agora, viu aí, ó. Laerme, tu quer ver uma fofoca de empresa? É só esperar atrasar um dia de pagamento. Meu amigo, atrasou o pagamento, a fofoca sai tudo dos túmulos, viu? Putaria. Falar mal de um de outro, falar mal do patrão, da patroa, não sei lá quem for, viu? Sidney Melo, mandem um abraço pro meu primo Jacinto Leite aqui no Rio, aí dentro. Boa. Aí dentro. Os caras botando hashtag ratinho. Botei aí, hashtag ratinho. Putaria, viu? Tem que terminar. Sledgehammer, tem que terminar o cast contando uma fofoca de alguém do asilo. Vigi. Uma fofoca de alguém do asilo, um podrezão aí. Conta aí, Manel. É a hora do Manel brilhar, né? É a hora. Já quadro Manel queimando amigos. Aí dentro. Eu já dei minha cara a tapa aí. Já mostrei meu sofrimento quando era pequeno. Aí dentro. A voz de vocês aí. Aí dentro, mas... Ah, vamos embora, né? O Manel aí. Ah, o Manel aí não quer. Vamos mudar a live pra live do Manel agora. Vai ter o. Vai ter uma jogatina aí, galera. Eu, o Neto, Joel, Adonis e PC. O PC vai participar, hein, galera? PC não. E pra quem tá com saudade do PC, o PC vai voltar aí no Among Us. E que alguém do chat, mano, se alguém quiser participar, jogar com a gente lá na live, como é que o cara tem que fazer? Entra na live, que lá nós vamos compartilhar o endereço da sala do Discord e da salinha do jogo. É, exatamente. São 10 pessoas. Mano? Se vai ter 4... Se não puder todo mundo, né? Porque tem 6 vagas, né? Se não puder todo mundo, a gente faz aquele rodízio lá, né? Mais pessoas. Que com o PC pra alguém poder entrar. Como é, mano? É 10 pessoas, é? Assim, é? 10 pessoas. 10 pessoas por jogada, ó. Por turno, né? Por time. Vai ter time de fora, né? Olha aí, tem 39 pessoas aqui, ó. Se todos os 39 entrar, vai ser o quê? Sei lá. Aí não vai ter gente, mano, pra jogar. É difícil. Aí vai ter que dividir em 3 turnos aí, tá negado? O cara tão passando aqui o código da sala, ó, Adonis, ó. Código da sala do Among. Manel Gato. Manel Gato. Seus fulerários. Inclusive, vamos embora, né? Vamos lá, galera. Simbora. Tem um link aí na descrição aí. Tem um link logo embaixo aí. Tem um link aqui pra vocês, ó. twitch.tv/telas. Pronto, só copiar e colar aí, galera. E tem um link aqui na descrição também. Tem um link aí na descrição da live do Manel ali. Vamos jogar Among Us agora. Pra quem não tiver cadastro, é só um cadastrozinho rapidinho ali e tal. Na Twitch. Rapidão, é, Manel? Tu ouviu falar aí? Valeu, galera. Vamos embora, né, Manel? Simbora. É isso aí. Próxima semana. A zoeira semana. Do jogo... Pra quem não curte muito o jogo é bem simples, mas a zoeira é grande. É isso aí, valeu. Próxima semana estaremos aí de volta, né, Manel? No mesmo horário, né, Manel? O Manel atrasando nos mesmos horários, né? Vamos embora. Se a mulher do Manel não ouvir esse cast. Ainda tem essa putaria, né, mano? Ele vai levar umas pauladas aí da mulher do Manel. Aí. O Manel vai levar umas pauladas da mulher do Manel, né? Vamos embora. Bora lá. Até a próxima live. Um abraço e falou. Among Us, hein, galera? Among Usão, hein? É o meu. Among Us. Hasta la vista, baby.